tempestade que nos assolou, nos agarramos a Cristo, Ele que nos fez vencer, Ele nos fez chegar em terra firme. Dia de sol, dia de mar, dia de amor, de respirar, noite de lua cheia ou vazia, dia aleluia, dia alegria. Dia feliz, dia cantar, o dom da vida que Deus nos dá.